Olá, eu sou a Janaína. E eu sou a Tassiana. Sejam bem-vindos ao Educação Aberta na Prática. Esse é um podcast que busca tratar dos conceitos e ideias relacionados à educação aberta e de como ela se traduz na prática. E a gente lembra que os temas que vamos debater aqui são destinados tanto a quem quer conhecer sobre o assunto, mas também para aqueles que já são familiarizados com a educação aberta. Então, vem com a gente! Jana, vamos começar então trabalhando o que é educação aberta? Eu acho muito importante, Tarsi. Educação aberta é um tema muito atual e pode interessar a todos. E sabe o que eu lembrei agora? De um amigo meu que é educador. Ele estava passando por uma dificuldade muito grande nesse período de aulas remotas. A maior preocupação dele era fazer com que seus alunos tivessem uma maior participação nas aulas. Nossa, nesse período de aulas remotas é muito difícil prender a atenção dos estudantes. Se presencialmente já é muito difícil, imagina com todos os fatores de distração que temos no ambiente virtual. Verdade, ele já não sabia mais o que fazer e começou a pesquisar para ver se ele encontrava atividades e formas que ele pudesse engajar os alunos. E aí ele encontrou um blog super interessante. Lá as pessoas compartilhavam suas experiências com o ensino e as atividades participativas que realizavam, né, com seus alunos, e para ele foi um achado. E o mais legal no caso do seu amigo é que ele usufruiu de um conhecimento que é especializado, é de difícil acesso, mas que é produzido cotidianamente. Imagina não ter que criar algo do zero e ainda poder melhorar essa ideia. E falando em melhorar a ideia, ele me contou que nesse blog qualquer pessoa podia deixar comentário para aprimorar ou modificar as atividades, mas também podiam registrar ali como é que foi a experiência com seus alunos. Não é interessante? Jana, a história do seu amigo tem tudo a ver com o nosso tema. Estamos falando justamente de como seria se o conhecimento fosse mais acessível. Isso é, se ele tivesse disponível de forma mais livre, gratuita, se pudesse ser trabalhado, adaptado para diferentes contextos. E ainda, se todos compartilhassem suas produções, teríamos um ambiente de muita colaboração, em que um usa o material do outro. Isso traria benefícios não só para professores, mas também para os estudantes. Teríamos um ambiente mais propício à criatividade. Imagina se toda essa liberdade pudesse ser aplicada no processo de ensino-aprendizagem. A educação aberta trata justamente sobre isso. Usar ferramentas e estratégias que permitam um amplo acesso à colaboração e o compartilhamento no processo de ensino-aprendizagem. Nesse modelo, o processo de ensino é centrado no educando, no aluno, né? E a ideia é sair do modelo tradicional e fazer com que cada uma dessas ferramentas faça mais sentido para a aprendizagem. E para falar sobre o movimento da educação aberta, temos duas convidadas. A Priscila Gonçalves, que é pesquisadora e Master em Educação pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, e cofundadora do Instituto Educa Digital. E a Cleia Nogueira, que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, licenciada em Matemática, e há 16 anos atua no Núcleo de Tecnologia Educacional do Guará, na formação de professores da rede de ensino pública para o uso de tecnologias na educação. Sejam muito bem-vindas! Vamos começar com a Priscila? Bom, já falamos um pouco aqui sobre isso, mas perguntamos para a própria Priscila como ela define educação aberta. Acho que a educação aberta tem a ver essencialmente com práticas educacionais flexíveis, adaptáveis, práticas educacionais que sejam autorais, que os professores, os educadores possam criar, recriar, adaptar. E também a educação aberta envolve o entendimento, a compreensão do contexto da cultura digital em que se está. Acho que a educação aberta é mais do que um movimento hoje, é um modo de atuação, é uma postura profissional do profissional de educação. Eu gosto bastante de pensar assim. Então, a gente tem recursos, porque a gente precisa dos recursos. A gente tem as práticas, porque toda prática que a gente cria, a gente possa compartilhar para que outras pessoas aproveitem. E a gente tem esse entendimento do cenário, que tem a ver com esse cenário atual dos direitos digitais. Como que os direitos humanos se aplicam no contexto digital, não é? Como que a gente valoriza a liberdade de expressão, como que a gente valoriza e protege os nossos dados, né, no uso exacerbado por essas plataformas todas. A gente também perguntou para a Priscila quais conhecimentos ela considera necessários para colocar em prática a educação aberta. Vamos ouvir? Olha, eu acho que é importante entender o histórico do movimento, primeira coisa, né? Como surgiu. Eu acho que é importante conhecer um pouco de licenças de direito autoral, por que tem essa discussão, o que são as licenças Creative Commons, por exemplo, que são as mais famosas, como que está essa discussão, ainda mais agora no remoto, né? Essa discussão veio com mais força. E acho que precisa ter uma postura progressiva, uma postura que fomente essa autoria e autonomia na busca do conhecimento, saiba que você está sempre aprendendo e essa postura coletiva, que nem sempre é fácil, né? A gente fala colaborar, mas não é simples colaborar, a gente precisa fazer tomar uma decisão e exercitar isso cotidianamente. Acho que é por aí. Importante a colocação da Priscila, porque quando um assunto é novidade, temos muita curiosidade de saber como ele funciona, como se aplica, mas damos pouca importância ao seu processo de formação. Saber o contexto de surgimento da educação aberta ajuda a compreender os ideais e práticas defendidas pelo movimento ou por essa postura do educador. Jana, é verdade. Você sabia que apesar da educação aberta estar vinculada a essa ideia moderna de cultura digital, esse conceito não é novo? Ele tem como seus principais expoentes origem o movimento do software livre lá na década de 60, quando grupos de hackers defendiam que a informação quer ser livre. Isso é, eles defendiam a livre circulação de informação. Eles ficaram conhecidos por disponibilizar os códigos de programação que eles estavam desenvolvendo para que outros hackers pudessem colaborar na sua construção e evolução. Graças a essa cultura da colaboração, os softwares tiveram uma rápida evolução, Tassiano. Acrescento mais, Jana. A cultura da ética hacker influenciou o desenvolvimento de uma outra visão do processo de construção de conhecimento. Ela valoriza a diversidade e a troca entre diferentes atores. Defende ainda que a produção do conhecimento pode se dar a partir da cópia e que nesse processo não se deve criminalizar o erro. Tudo isso, claro, com acesso livre à informação. Desde então, essa prática de compartilhar de forma aberta e se usar desses benefícios de colaboração do mundo da internet foi se desenrolando no ciberespaço e transbordou para novos campos da vida em sociedade. Como a Priscila bem colocou, a educação aberta envolve uma série de ações e práticas, mas ela também é muito vinculada aos recursos educacionais abertos, que tiveram um papel fundamental no processo de divulgação do movimento aberto. Esses recursos são todo e qualquer material que concedem permissão para seu uso e adaptação? É isso mesmo, Priscila? No caso dos recursos educacionais abertos, eles só são considerados abertos, REA, se tem uma licença clara de direito autoral, que não é a licença fechada da maioria dos materiais grátis que a gente encontra online. Gostamos muito da ideia de liberdade associada ao licenciamento aberto de recursos. Ele permite que os interessados possam adaptar o material para o seu contexto, colaborar uns com os outros e, importante, isso gera uma diversidade, uma abundância de fontes. A professora Cléia relatou experiências com o uso de recursos abertos e software livres na formação de professores e perguntamos para ela, então, quais são os benefícios do uso de REA em sala de aula. Sempre incentivo os professores a usarem tanto software quanto hardware livre, porque ele tem um custo mais acessível, faz parte de uma comunidade de pessoas interessadas no bem comum, né, em atender as necessidades de pessoas que não têm condições de comprar um software ou um hardware proprietário. E a questão mesmo do compartilhar. As comunidades, né, que trabalham juntas, que estudam juntas, isso me encanta e ganha realmente a minha confiança de desenvolver um projeto baseado nesses recursos. Eu não consigo pensar num recurso em que eu trabalho com o professor, faça a formação dele, e aí o professor fica todo animado, mas ele não tem como comprar para ele trabalhar em casa. O aluno fica doido com o recurso, ele também não tem como comprar, como ter na casa dele, ele só vê na escola e acabou. Então, o recurso aberto, ele nos permite isso, né? Essa possibilidade de expandir o acesso. Cleia, também gostamos muito desse aprendizado em comunidade, desse ambiente de colaboração. Agora, a gente quer saber também da Priscila, qual o papel que os recursos educacionais abertos assumem na educação aberta na atualidade? Acho que a gente pode pensar em instâncias de benefícios. Se a gente for pensar em formação de educadores, quando a gente usa REA, a gente promove a autoria, que eles possam entender que eles podem produzir seus próprios materiais ou os materiais que eles já produzem podem ser um recurso educacional aberto, compartilhável na rede, porque que essa cultura do compartilhar é importante, o que significa o compartilhar nesse momento da cultura digital, por que que a gente quer semear esse acesso à informação, à educação, à cultura. E o REA proporciona isso, os pilares do REA, né? O conceito do REA. Ah, e a gente também, com essa formação, esse tipo de formação docente, a gente também pode utilizar os recursos públicos, os fundos públicos, de uma maneira mais efetiva, porque você forma professor para produzir recursos, e esses recursos voltam para a sua rede, e você vai nesse círculo virtuoso, propiciando mais acesso, mais materiais interessantes disponíveis para uso. Em sala de aula também é fundamental, porque se a gente ainda tem uma lei de direito autoral rígida, a gente poder usar qualquer tipo de material, inclusive pensar que esses materiais vão ser usados pelos alunos para construir outros, essas produções todas de mídias que os alunos fazem, e que isso possa ser disponibilizado, que música que eles vão usar de fundo, usar uma música que tem licença, para não correr o risco da plataforma tirar do ar, porque a gente sabe que isso acontece. E também, em sala de aula, é um pretexto para conversar sobre isso, essa reflexão crítica da tecnologia na nossa vida, né? O que que é a tecnologia e como que a gente se apropria da tecnologia de uma maneira protagonista, autoral. E tem desde produção mesmo. Quando uma instituição, uma organização produz um material e ele coloca como um REA, como uma licença naquele material, muda aquela lógica do produto. Não é que ele vai vender o produto, ele pode ofertar o produto e ele vende serviços associados ao produto. Então você começa a gerar valores que não estão mais associados ao produto, que é uma mentalidade mais antiga. É importante também ressaltar que a educação aberta depende não somente dos recursos, mas sobretudo das práticas educacionais a eles aliadas. A gente pergunta para a Cleia, pensando na importância da postura do educador, como os recursos abertos e os softwares livres mudaram suas práticas? Eu acho que o meu olhar enquanto educador, ele mudou com o recurso aberto. Antes de ter o contato com o GeoGebra, que é esse software livre que eu te falei, a gente trabalhava, incentivava o professor a usar alguns softwares proprietários sem essa preocupação. Chegava a demanda, a gente fazia a formação e o professor aprendia a usar. E nem sempre o professor tinha em casa. A maioria das vezes o professor usava software pirata, porque ele queria ter aquele recurso que a gente ensinava lá no núcleo, nas formações, né? Com a compreensão, né, do que é software proprietário, do que é o software livre, o hardware livre, e a compreensão do que é pirataria, a gente começou a fazer um trabalho de incentivar os professores a usarem software livre, hardware livre. E isso mudou muito para mim. Eu realmente tomei posse dessa filosofia de trabalho, de entendimento, compreensão do uso desses recursos, né? E às vezes quando eu vejo alguém falando de um recurso proprietário, eu posso até me encantar. Mas no mesmo momento que eu me encanto, eu já faço uma análise geral se aquele recurso encantador ele atende à realidade dos meus professores, à realidade dos meus alunos, das minhas escolas. Mudou muito. Hoje eu tenho um olhar totalmente diferenciado para esses recursos que podem atender. Então, eu me vejo totalmente diferente enquanto educadora do que eu era antes. E a compreensão de que eu, enquanto educadora, enquanto formadora de NTE, eu tenho que proporcionar aos meus professores recursos, conhecimento do uso de recursos que possa atender a necessidade dele e que possa chegar ao estudante. É interessante pensar como a educação aberta provoca refletir questões diversificadas. Ao mesmo tempo em que debatemos sobre assuntos contemporâneos como a cultura digital e o mundo da internet, também ainda falamos sobre garantias e direito de acesso. Realmente, esse é um tema muito instigante e relevante. Temos que nos despedir. Agradecemos imensamente a Priscila e a Cléia por essa conversa e também a você que está nos ouvindo. Adorei o nosso bate-papo. Lembro que o nosso podcast está disponível no Internet Archive, na página da Educação Aberta na Prática.